E com o cair da noite, você já sabe. Ligar o rádio, Melodia FM, acabou a hora do Brasil. Então temos um encontro marcado. Encontro marcado porque nesse horário entra no ar o nosso Questão de Sensibilidade. Boa noite. Boa noite a você, nosso ouvinte de todas as vezes em que aqui estamos falando de sentimento, e aqueles novos ouvintes que são companheiros novos, recém-chegados com o nosso novo alcance, essa rádio que agora com as suas ondas sonoras que cortam os espaços está sendo mais abrangente, pegando mais cidades com uma qualidade fantástica, e isso nos orgulha muito. Então, bem-vindos os nossos novos amigos. E, se Deus quiser, vamos nos ver por um longo tempo. Esperamos que vocês gostem aqui da nossa proposta. Eu sempre falo que é uma proposta porque é um projeto que foi feito por nós, apresentado aqui à direção da rádio, a Paula Andréia Direne Ribeiro, aqui a diretora superintendente aqui da nossa cidade, da Fundação Cultural, que nos convidou para apresentar o programa. E a proposta foi essa, e graças a Deus ela foi aceita, que se insere na nossa preocupação enquanto pessoa no mundo. Você, dentro do mundo, observa e se posiciona. E acredito que uma das razões fundamentais para se existir é você contribuir para que, quando você se for, você possa ter o sentimento de que o que você legou ajudou esse mundo a ser melhor, naquilo que se acredita. E eu penso que a sensibilidade, os sentimentos são os pontos fundamentais na formação de um ser. E por isso mesmo que o nosso foco é esse. Nosso programa tem essa visão, a visão de levar a você não só a música, aquela música que você não escuta normalmente, que não tem tanto acesso na mídia, ou então alguma música informativa que lhe dê chances de estabelecer comparações, perceber tendências e formar a sua opinião, e principalmente levar você a expandir o seu universo sensível, não é? Quanto mais estilos de música eu conheço, mais chances eu tenho de ser feliz, porque eu tenho mais opções. E eu digo isso porque é um fato. Você gostar de várias expressões do jazz, você gostar de música clássica com as suas várias opções incríveis, riquíssimas. Só a música clássica já seria algo inesgotável para a vida de alguém. E é um fato. E aí você tem os nossos ritmos todos aqui do Brasil, a música instrumental, a música internacional. Só que, infelizmente, o que é divulgado é uma coisa única, que é o que é comercializado, que é o que se quer vender das grandes gravadoras, e elas só programam, tanto que você não escuta mais, como você ouvia antigamente, cantores de outros países. É muito raro. O que se escuta sempre são cantores ou americanos ou ingleses, e isso nos deixa muito limitados. Ainda na internet você tem chance de ter contato com outras realidades, mas o que prevalece não é bem isso. Então o nosso programa tenta trazer algumas questões como essas à tona e levar você e colocá-lo em contato com isso, tentando explicar. Muitas vezes essas tendências requerem alguma explicação para que se possa apreciá-las mais. Muitas vezes é uma questão também de se habituar. Eu sei que muitas coisas que eu não gostava no início, eu aos poucos fui entendendo, e hoje sou fã ardoroso, e por isso que eu digo que a sensibilidade se educa, e acho que a educação deveria se preocupar muito com esse aspecto, muito mais do que a formação apenas para o mercado de trabalho. Mas isso é uma outra questão a se falar num outro momento. Mas agora vamos começar o programa. Boa noite, Renato Tavolieri Filho, chegando aqui no pedaço. Oi, oi, oi. tem razão. Posso falar? Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar, ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O crime é de partida, vou dar sequência na vida. De bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Tive razão, posso falar. Não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar, ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima de partida, vou dar sequência na minha vida. E de bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Nunca falei carinhos que nunca fiz. Só para dar um relax para vocês, eu já coloquei duas músicas desde o início. Aquela que ficou faltando do programa de ontem, quem não ouviu, fique sabendo que ontem nós iniciamos um programa com a proposta de nova MPB, a nova música popular brasileira, de acordo com a classificação dos especialistas, e eles apresentaram uma lista de nomes. Dentre as pessoas dessa lista, eu escolhi algumas e estou programando para refletirmos um pouco e sentirmos como é que anda a nossa tão chamada MPB nos dias que vão. E ontem ficou faltando o Seu Jorge numa música que é a que abre o programa de hoje. E depois temos uma que não nos visitou ontem, que é a Mariana Aidar, com a música Onde Está Você. E agora vamos a mais duas músicas. Olhar pra fora, o mundo é só miragem. A sombra do futuro, a sobra do passado, assombram a paisagem. Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa? Quando eu olhar pro lado, quero estar cercado só de quem me interessa. pra você dizer. Meu café jamais vai matar tua fome. Nada que tu traga vai me apetecer. Sinistro parece que a gente se deu ao desfrute de nada. Potanga na manga do mágico falso. Tuas mãos na cartola, teu corpo no palco. Traga pra cá tudo. Deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo. Deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo. Deixe teu ser mudo me fazer falar. Não contei ainda teus escudos surdos. Sabe que eu te escuto sem me aproximar. O teu santo gringo me mostrou teu mundo. Vi que no escuro tu fica a chorar. Se Shiva me disse pra ter paciência, te pego no beco do sino da crença. Te assusto com a ira da minha demência. Traga pra cá tudo. Deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo. Deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo. Deixe teu ser mudo me fazer falar. Vocês acabaram de ouvir o Lenine, É o que me interessa, e a Maria Gadu, Escudos. O Lenine é um compositor muito interessante. Ele tem coisas muito lindas e algumas delas que são um pouco modernas demais, talvez, para o meu gosto. Mas, sem dúvida, é um artista que tenta caminhos novos. Isso é muito louvável. Ele é sempre surpreendente e tenta sons diferentes. E se você prestar atenção, ele já está aí se apresentando já faz algum tempo. Ele está na classificação de nova MPB, mas uma nova não tão nova. Mas ao mesmo tempo, ele é um grande inovador, isso sem dúvida. E mesmo nas suas gravações, ele passa por estilos bem diversos. Se você escuta os seus primeiros CDs e principalmente o último, você vai ver uma mudança imensa. Ele está indo por uma linha de sons bem contrastantes, de sons dissonantes e efeitos estranhos sendo incorporados à música, que são experimentos. E isso são coisas que, sem dúvida, enriquecem. Mas aí o gosto, em termos de apreciar ou não, é algo muito pessoal. Mas não deixa de ser um artista interessante de se conhecer. E agora mais duas músicas. E atestando aquilo que eu já havia dito ontem, que essa nova safra de cantores, principalmente de cantoras, é muito prolífica, é um número enorme de cantoras, é difícil você acompanhar. E eu estou trazendo agora mais duas. A Roberta Campos, com Varrendo a Lua, e a Isabela Taviani, que tem um grande grupo de fãs principalmente em São Paulo e no Rio, e ela vai cantar Um Dia, Um Adeus. Você me deu a paz e fez de mim um sonho a mais. Você partiu o sonho em dois e fez do amor todo um sonho de nós. E eu que não queria mentir, passei então a sorrir seu lado. E eu que sempre quis te seguir, criei meu mundo ao teu lado. Vai na lua a tua solidão, vai na lua a tua solidão. Por tão pouca razão. dizendo que andei perdido. O que é que eu faço pra você me perdoar? Seria se eu pudesse te abraçar, beijar, sentir como a primeira vez, te dar o carinho que você merece ter. Eu sei te amar como ninguém mais, ninguém. Como ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou, te amou. Ninguém mais, como ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou como eu. Se eu pudesse te abraçar, beijar, sentir como a primeira vez, te dar o carinho que você merece ter, eu sei te amar como ninguém mais, ninguém. Como ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou, te amou. Ninguém mais, como ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou como eu. Como eu. Como eu. Isabella Taviani, que acabou de cantar, eu acho que é uma cantora diferenciada. Ela tem um timbre muito bonito, tem muito bom gosto, e eu não a conhecia. Eu a conheci não faz tanto tempo assim, acho que é um ano atrás, e eu, por uma série de razões, eu tinha que ir a São Paulo com frequência, dirigindo, e aquele trânsito é terrível daquela cidade onde eu nasci, mas que agora não quero mais voltar a ser morador dela, porque ela se transformou num local muito complicado. Mas eu, por ter parentes, eu tenho que ir com uma certa frequência lá. E eu me lembro que eu estava preso no trânsito, chegando a São Paulo, e de repente, numa entrevista, eu vi uma pessoa, uma cantora, sendo entrevistada e muito simpática, e era ela. E ela tinha um show programado, e aí eles puseram algumas gravações, e aí eu percebi o quanto que ela era querida pelo público, que já estava tudo esgotado para todas as apresentações, todos os ingressos, e eu gostei muito, não só da entrevista, como também do seu estilo. Então, Isabella Taviani é um nome interessante, mas é uma cantora que você não escuta nas rádios de modo geral. É uma cantora que não aparece quase na mídia, na televisão, ela não é tão programada, ela não é tão global. E é uma pena, por isso que ela está aqui presente no nosso Questão de Sensibilidade. Muitos dos que eu estou apresentando como representantes, né, da nova MPB estão, sim, mais de acesso a vocês, mas muitos também não. E é exatamente para que se estabeleça uma comparação e um contraste que nós estamos fazendo esse apanhado geral, para que vocês conheçam e também façam o seu julgamento. Acho isso importante. Um julgamento não no sentido de condenação, mas no sentido de opção, de visão e de preferência, porque muitas vezes você começa a perceber que alguma coisa que você, entre parentes, consumia, talvez possa ser um produto que já tem um substituto com melhor qualidade e que vá atender muito mais aos seus anseios internos. Isso tudo, como eu diria, é questão de sensibilidade. Uma palavra de amor, um pedaço, um compasso, um segundo do beijo. De agosto debaixo da pitangueira, dessa maneira, nos seus braços o mundo parou sem avisar, sem avisar. Uma palavra de amor, um pedaço, um compasso, um segundo do beijo. Muda pro tempo, troca a estação, flores de agosto debaixo da tangueira, dessa maneira, nos seus braços o mundo parou sem avisar. Eu vou pedir pro tempo esperar, eu quero mais, que vai esqueça de passar por nós. Eu vou pedir pro tempo me esperar, se atrasar, que me contigo, me faça um favor, que vai esqueça de passar por nós. Coração atenta. La la la la la. qualquer distância, o outro te alcança. Erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão, o detalhe que o coração atenta. Você passa, eu paro, você faz, eu falo, mas a gente no quarto sente o gosto bom que o posto tem. Não sei, mas sinto uma força que embala tudo. Falo por ouvir o mundo, tudo diferente de um jeito bate. Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância, o outro te alcança. Erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão, o detalhe que o coração atenta. Vocês acabaram de ouvir, agora de novo, ela já se apresentou ontem e é para mim uma cantora nova, a Monique Quessus. Quessus é O-U-S, não sei exatamente como é pronunciado o seu sobrenome. E com a música Pitangueira, e depois volta a Maria Gadu. A Maria Gadu tem tido uma receptividade considerável, tanto por crítica quanto por público. Ela teve aquele CD gravado com Caetano Veloso, então até os grandes nomes da música brasileira, de certa forma, já deram as suas bênçãos à Maria Gadu. E ela canta aqui na faixa que vocês ouviram, o Tudo Diferente. E em seguida nós vamos trazer mais dois nomes da nossa música. Vocês então agora vão ouvir em seguida o Pedro Mariano, filho da Elis Regina e do César Camargo Mariano. Eu gosto muito do Pedro como pessoa, gosto muito da sua voz e tenho que ser honesto, gosto muito de algumas gravações dele. Ele teve um CD em que ele escolheu músicas com o seu pai, o pai ao piano, que é um grande instrumentista, o César Camargo Mariano, e eu tenho esse CD, acho até que já coloquei em algum programa nosso, eu não tenho certeza, porque agora eu já estou já indo para 300 programas apresentados e eu já perdi a conta. Mas esse CD eu gosto muito, é muito bonito. Mas, de modo geral, a escolha das músicas do Pedro Mariano não é exatamente o que eu gostaria de ouvir. Mas isso é uma questão muito pessoal. Ele tem vários fãs, principalmente na ala jovem, e o que conta é que ele é sério na sua proposta, é um rapaz que tem muita procura de caminhos novos também e procura fazer um som bem peculiar. Então, e como é muito jovem, eu acho que ainda ele tem muita coisa a nos legar. E aqui então vai um exemplo para quem não conhece o trabalho do Pedro Mariano. E depois do Pedro Mariano teremos a Vanessa da Mata, que também é uma cantora de certa forma difundida, divulgada, e ela canta Absurdo. De repente a gente sente que já não sente o que já sentiu. De repente, naturalmente, o que era novo envelheceu de novo. De repente, não há mais sapo ré pra tanto papo que já se ouviu. De repente, a moda muda, o mundo roda e você mudou mais uma vez. Não há nada a perder, não há nada a ganhar, a não ser o prazer de ser o mesmo mais mudar. Não há nada só bom, nem ninguém é só mal. Nós todos é um só. De repente a gente saca que só não passa o que já passou. Sem vergonha e sem orgulho, nós somos feitos do mesmo pó. Não há nada a perder, não há nada a ganhar, a não ser o prazer de ser o mesmo mais mudar. Não há nada só bom, nem ninguém é só mal. O início e o final. Eu acredito que a relação que um apresentador de um programa com esse espírito como o nosso é ser mais aberto e mais amigo dos seus ouvintes, no sentido de se posicionar, já que estamos falando de sensibilidade, trazendo novas opções, é importante que eu me coloque, e isso não quer dizer que vocês tenham que concordar com as minhas visões, mas as minhas colocações vão fazer com que vocês questionem as opiniões, as visões de vocês. E possivelmente nesse questionamento vocês podem reafirmá-las ou ampliá-las. E isso sempre será positivo. E essa é a minha intenção. Não é fazer com que vocês pensem como eu, mas que vocês questionem um pouco mais o que andam pensando ou fundamentalmente sentindo. E com relação à questão da música, eu agora sinto, né, nessas coisas que estão sendo apresentadas, que nem tudo é do meu agrado, mas eu estou aqui colocando porque o que nós queríamos com esses programas, principalmente enfocando a nova música brasileira, que serão dois programas, hoje nós terminamos essa proposta, mas a nossa visão era que nós pudéssemos ter uma amostragem daquilo que se entende por tendências da nova MPB, não é? A tão famosa, tão propalada música popular brasileira, para que caminhos ela está indo. Então, nós vamos ter agora, nós terminamos de ouvir a Vanessa da Mata, e agora uma cantora que eu também não conhecia, Aline Calisto, com a música original, e depois, aí sim, é uma cantora que já conheço muito, que também tem várias fases bem diversas. Algumas coisas dela eu gosto muito, nem todas, quando ela foge muito da linha que está mais de acordo com o que eu privilegio, mas isso não quer dizer que isso não seja interessante e, de certa forma, até muito positivo, porque ela explora novos espaços e inova muito, que é a Zélia Duncan. E ela vem com a música Sentidos. Lá vem ela esnobando, requebrado, aiô. Na descida, quem feito seu gingado, aiê. Lá em cima, deixou o seu barraco, aiô. Seu palácio de zinco sem mobília, ia. Seu cantinho escondido pra sonhar dores, sonhos que nem saber explicar, esquecidos no longe do olhar. Mas embora lhe falte tudo isso, a menina parece ter feitiço e encanta quem vê. Seu balançar, seu balançar, seu balançar, seu balançar. Quando chega lá embaixo, ela é princesa, eu. E a cidade pergunta onde ela mora, aê. Majestosa, ela segue indiferente, aê. E a resposta está no seu gingado, aê. Seu legado africano e português, um pouquinho de índio e de francês, um mistério que a natureza fez. Acontece que a sábia natureza foi dela um excesso de beleza que faz todo mundo enlouquecer. Embaixo ela é princesa, eu. E a cidade pergunta onde ela mora, iê. Majestosa, ela segue indiferente, iô. E a resposta está no seu gingado, iê. Seu legado africano e português, um pouquinho de índio e de francês, um mistério que a natureza fez. Acontece que a sábia natureza faz nela um excesso de beleza que faz todo mundo enlouquecer. Um mistério que a natureza fez. Acontece que essa esquecer. Infelizmente, o nosso tempo se foi. Eu, inclusive, tenho pouco tempo até para fechar o programa. Então, estou me despedindo. Um grande abraço para vocês. Amanhã voltamos à nossa proposta de música brasileira durante toda a semana. Renato Tavolieri Filho se despedindo aqui no Questão de Sensibilidade. Olha lá, um encontro marcado amanhã, hein? Abração. Sorte, camarada brincando com a morte, só pra chamar a atenção dela. Camarada, cuidado com isso, pois ela já tem compromisso com aquele de blusa amarela. Camarada, isso vira bagunça, camarada.